Director's Cut. O meu nome é Tiago Alves. Vindos a mais uma direção. Uma edição de Director's Cut. Uma edição, sim. Não, é que estávamos um bocadinho pequenino, estás um bocadinho pequenino, sim. Uma direção de Editor's Cut. Então. Hoje temos a presença especial de Silvia Pina. Olá, bem-vinda. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje presente com vocês e para contribuir para elevar um bocadinho o programa. Sim, boa. Já não agora... estou a insinuar nada, mas... Está bem, ok. Não há problema. Implícito, sabes? Sim. Ok. Eu sou o António Mendes, não é que eu faça falta, mas olha, pronto, obrigado, Tiago. Não tens de quê? Não tens absolutamente... Pá, eu sinceramente tenho que dizer que esta semana foi uma montanha-russa emocional para mim e essa aí é mais uma para a coisa. Porque isto é assim, por um lado foi boa porque arranjei uma pessoa que concordasse comigo é que os Três Mosqueteiros são um momento bem passado no cinema. Yay. E veio de alguém totalmente inesperado. Ok, está bem, não é totalmente inesperado porque ele gosta de comédias parvas. Mas há pouco tempo o Tarantino publicou a sua lista de filmes favoritos do ano passado e em 11º lugar está os Três Mosqueteiros. Eu aplaudo esta decisão! Uau, em 11º, hein? Em 11º, sim senhor! E ele é tipo o último lugar, não? Sim, da classificação. Sim, o último lugar da classificação. Depois ele tem a lista de runners-up, que é praticamente 20 filmes. E depois ainda existe os prémios Nice Try, que são 4 filmes. Mas eu achei engraçado como o Nice Try tem o Drive, mas sim. Na lista principal está os Três Mosqueteiros. Pois exatamente, mas é que o Drive é tremendamente... Não, Três Mosqueteiros é tremendamente divertido. E o Drive... Eu... Achei piada o Drive, mas tem aquela coisa do falar muito espaçado, quer dizer... Calma, tu estás a dizer que gostaste mais dos Mosqueteiros do que do Drive? Não, eu considero o Drive um melhor filme do que os Três Mosqueteiros, mas qual deles é que me divertiu mais? Os Três Mosqueteiros. Ah, gostei mais do Drive. Ah. Pá, exatamente, é indubitavelmente o filme mais divertido, o filme mau mais divertido do ano passado. Eu ri-me com gosto no cinema. Aquilo tem linhas espetaculares. Eu estive a revê-lo há pouco tempo. Aquilo tem fantástico, assim, de género. Vai um dos maus, o Rochefort, que é o Mads Mikkelsen, a fugir pelo topo da a Catedral de Notre Dame e, de repente, aparece o D'Artagnan, feito Tarzan, vindo de um dos dirigíveis, e depois à frente dele, e a Rochefort. Eu tenho aqui as joias que pertencem à rainha, o que é que tu vais fazer? E a resposta magnífica, vou matar-te! Então... O que falta neste mundo são pessoas honestas, rapaz. É ótimo! tenho de dizer também que o reverso da moeda é o meu corte de cabelo. Sim, o meu corte de cabelo. É que, sabem, eu gosto do meu cabelo um pouco mais comprido do que o comum rapaz de 20 anos. E ir ao cabeleireiro é sempre um dia em que vejo aproximar sem nenhuma expectativa. Porque eu sei que quando a rapariga acabar o corte, eu vou ver-me ao espelho e vou sentir-me como o irmão gordo do Vin Diesel. E a única razão pela qual eu não vou protestar é porque a cabeleireira está segurada numa tesoura. Então, desta vez, como é inverno, pedi-lhe para cortar-se o meu cabelo um bocadinho mais comprido. Quando ela acaba o penteado, até nem me parece mal. Só que quando eu cheguei a casa, como o meu cabelo tem uma magnífica aptidão a despentear-se com qualquer brisa agradável que lhe venha, eu estou completamente diferente. Vocês do outro lado do microfone não têm a noção. Eu, no meu estado normal, parece que tenho um corte de cabelo a meio caminho entre o cabelinho à surfista e o penteado da má do último Indiana Jones. Por acaso... Estou a tentar juntar as duas imagens. Estás a ver? Concordas? Estás a ver o humilhante que isto é para mim? Eu só quero lembrar os nossos ouvintes que este programa é sobre cinema. Cinema. Sim, mas é cinema, mas a make-up também faz parte do cinema. Por acaso faz. É pena eles não poderem ver, mas sim. Podemos sempre pôr na página do Facebook ou no nosso site uma. Sim, exatamente. Eu com o meu corte para... parece... Exatamente. Excelente ideia. Sim. O meu corte parece uma espécie de do capacete do Michel Vaillant em preto. Ixi. Também não exageres. Isso é porque me estás a ver ainda ligeiramente penteado. Que a bocado eras o Bieber, pá. Sim. Ora, vamos a umas notícias desta semana. Cada vez saem mais imagens do Skyfall, do novo 007, com realização do Sam Mendes. Sim. O que vocês acham deste filme? Eu estou com alguma expectativa para ver, até porque o Sam Mendes já nos habituou a filmes de muita qualidade... E muito memoráveis, portanto. A Beleza Americana, o outro... Aquele com os gangsters, que também tem o Daniel Craig. E o Tom Hanks. Ai, e o jo- E o Jude Law, que parece um rato naquele filme. Estou-me a tentar lembrar, é o dos Tropas. Sim, o Jarhead. O Jarhead, sim. Foi o último que eu vi dele e até bastante. Agora o mais fraquinho foi, o, sem dúvida, o Away We Go. Eu não vi o Away We Go. Eu não vi. Não, é um bocado chatinho. Tem uma cena brutal com a Melanie Lynskey, que é a rapariga do Heavenly Creatures. Não a Kate Winslet, mas a outra. Vocês estão a fazer a mim. Eu já vi o Heavenly Creatures. Claro. Sim. vão ver. É um filme fantástico. É um dos filmes que o Peter Jackson fez antes de fazer O Senhor dos Anéis. Eu adoro aquele filme. E tem uma cena fantástica em que ela é basicamente a rapariga mais triste a fazer a dança de verão. No mundo, não podes ver a pessoa com a cara mais deprimida. E quer dizer, pronto. Quer dizer que sabes, já viste muita dança de verão, para saber se são mais deprimidas. Comparado com as outras... Com a vida real, é isso? Sim, comparado com a vida real e também comparado com a que eu estou habituado a ver no cinema. Compara aquilo com a coisa do From the Still Dawn. Ou com a do Grindhouse. Ou a início também, do... Também dá. Planet Terror. Temos o remake do... Um remake ou um reboot ou algo do género do Robocop. Estávamos mesmo a precisar disto? Sim, com certeza. É o que eu sempre quis ver. Eu sempre achei que o Robocop precisava de um remake. E até portanto, porque tu lembras perfeitamente do primeiro. Perfeitamente. Não. Eu acho que o Robocop a fazer um reboot está uns passinhos acima ao fazer um reboot do Starship Troopers. O que é facto é que todas essas notícias de reboots e não sei quantos mais, a sorte é que elas vão sempre caindo. O Evil Dead está agora em águas de bacalhau. Não está em águas de bacalhau, acho que está a crescer bem. Já tem um ator principal, já tem a Lily Collins, acho eu. Não, mas a Lily Collins disse que não ao filme. Ah, então foi essa que saiu e já trocaram. Mas quem entrou para o papel principal foi aquele rapaz que ninguém conhece de lado nenhum, que entrou no, naquele filme que era para fazer frente ao Twilight com o capuchinho vermelho. Como é que se chama? Ah, não! Temos... É o tipo que no fim se transforma em lobo. E sim, eu estou a spoiler esse filme porque não quero ninguém ver isso. É um desperdício de tempo. Então, é o Red Riding Hood. Sim, Red Riding Hood. O filme é mau. Sim. Francamente mau. Sim. Atenção. A parte gira do filme é que a certa altura o Gary Oldman entra lá com um elefante mental. Sim. Todos os papéis do Gary Oldman são priceless desde que ele faça qualquer coisa sim, de esquisito. Exatamente. Mas. Raios. Conseguiu arranjar o ator um bocadinho pior? Não. O Taylor Watner devia estar a fazer outros filmes. Realmente, isso é chegar mesmo. Isso aí é raspar o fundo de barril. E adivinha lá quem é que vai para o papel de Robocop? Quem é que foi pensado? É um ator que não entra em filme nenhum. Espera aí, calma. Deixa-me pensar quem é que poderia ser o Robocop. Eu poderia responder Justin Bieber, mas já toda a gente fez essa piada nas cabeças deles, portanto... Eu nunca fiz. Sim. Ok, portanto eu diria o Robert Pattinson. Robert Pattinson seria. Robocop a brilhar, não era? Sim. Ninguém me compreende. Só te quer proteger. Opa, vá lá, o Robert Pattinson. Vai sair agora um filme que é capaz de ser giro, o Bellamy. Que tem o Robert Pattinson. Também ele fez de Cedric Diggory no Harry Potter. E sinceramente, pá, como é que queres que avaliar alguém pelo trabalho que ele faz no Twilight? O Cálice de Fogo é um guilty pleasure para mim, porque posso vê-lo morrer as vezes que eu quiser. Sim. Posso fazer rewind. Aí está ele a levar com a Avada Kedavra outra vez. Toma lá, mas ele fez o Remember Me, que é um filme porreiro. Não vi esse. E fez o HP Elefantes, que não vi. Não tenho vontade nenhuma. Não, eu também não. não. Entrava o, como é que se chama, do Inglourious Basterds, do Christoph Waltz. Sim, Waltz. O Cristóvão da Valsa. Acho que se dispensa. Não parece muito importante. Sim. O Aronofsky quer fazer um filme sobre Noé. Sim, eu já sei. Bom, sempre é um passinho acima daquilo que ele estava a pensar fazer antes, que era meter o George Clooney a fazer de animal de estimação. What? Não sabias? Nope. Pá. Ele tinha mais ou menos esta ideia de arranjar um filme em que basicamente era... O título, o working title era Human Condition, se não estou em erro, e tinha o George Clooney e basicamente era... Uma uma quantidade de extraterrestres tinham invadido o nosso planeta e que tinham transformado, tinham subjugado os humanos, e os humanos passavam a ser como animais de estimação para eles. E o George Clooney era um deles. Eu talvez tenha ouvido falar disso. Não! Não! O George Clooney concordou em fazer isso? Yeah, mas é do Aronofsky, tipo... Sim, é do... Ninguém está à espera que aquilo seja fraquinho, não é? Sim, está bem, mas... O conceito pode ser estranho, mas depois a fonte também não... Só ao princípio vejo o conceito, não é? Só peço que eu odeio desse filme. Mas gostas da banda sonora? A banda sonora é ótima e a cinematografia também é fantástica. Mas aquilo é uma seca... Não, existe a certa parte, um momento meta em que está basicamente o Hugh Jackman, que é uma das personagens principais, está a ler um livro que basicamente é a história. E ele adormece a meio de ler o livro. É assim que eu senti, quando eu senti coisa. Não, Hugh Jackman, perdoa-te por esse momento. Mensagens subliminares. Sim. Acho que o Russell Crowe é que pode fazer Noé. O Liam Neeson também entra, porque o Liam Neeson aceita tudo o que lhe derem para a mão. Sim, exatamente. Nem que seja um filme com a batalha naval por... como working title, como é que eu ia dizer? Não posso dizer. Arraios. Piada falhada. Aborto esta piada. Mas a não batalha sei. Naval, diz. E se o George Clooney eventualmente estiver disponível, quem sabe não poderá ter um papel... Sim. Eu acho que ele aceita tudo o que for bom. Pronto. Sim. Vai passar de homem que mata cabras com o olhar para cabra que morre com o olhar de outras pessoas. Eu não sei se ele gosta de ser comparado com cabras. Acho que não funcionaria muito bem. Então ouve lá. Ele estava disposto a ser um animal de estimação. Um animal de estimação, mas não é como se ele andasse com uma coleira e andar para o chão e coisas do género. Tipo, era uma coisa diferente. Era tipo o planeta dos macacos, vá lá. Eu neste preciso momento a minha alma está a chorar por me teres dado essa magnífica imagem. Eu sinceramente eu digo-te, eu estou tão grato por ti. É isso que eu faço. Sim. A gente precisa de um propósito, é por isso que eu aqui estou. Sim. Mas o Batalha Naval parece extraordinário, é? Ah, parece extraordinário. Até tem a Beyoncé. A Beyoncé Rihanna. Silvia, sabes do que é que nós estamos a falar? Não, não faço a mínima ideia. Vou fazer um filme baseado no jogo da Batalha Naval. Exatamente. Mas como não há ninguém para lutar com os Estados Unidos em barcos, hoje em dia, acho eu, eles meteram lá extraterrestres. Então o que acontece é que vem uma nave extraterrestre, um barco extraterrestre, ou o que é que está na água. E a marinha americana está a lutar contra eles. É uma pena que isto não esteja a ser... Acho muito plausível. Acho que... É uma... E por isto ficar melhor, eles ficam fechados numa bola de energia para poderem estar em lutar sozinhos. Eu sinceramente gostaria que esta imagem pudesse... Ser captada. Que em vez de estarmos a fazer um programa de rádio, estivéssemos a fazer um programa de televisão. Porque à medida que tu lhe ias contando, a Silvia ia ficando com um ar perfeitamente horrorizado. Em crescendo de horror. Até chegar. Sim. Eu acho plausível. Acho plausível. É que eu não tenho nenhuma outra maneira de descrever isto. É plausível. Não fosse o conceito mal, ainda metem aí a Rihanna. Pode ser que seja uma atriz muito boa. Sim. Quase tão boa como a Megan Fox. Quem sabe? Quem sabe? Sim. Eu, não. Temos um novo filme do Sacha Baron Cohen para sair, O Ditador. O que é que vocês acharam do Bruno e do Borat? Eu gostei do Borat. Sim. Tirando a parte em que o Baron Cohen se despe. O Uta no hotel. Fica, exato. Sim. E depois tens aquele retângulo preto gigante. Exato. Isso é traumático. Sim. Mas eu gostei. Só um bocadinho. Gostei bastante do Borat, do Bruno, nem tanto. Pois. O Bruno foi mais para o choque. O choque constante. Exato. Um bocado gratuito também. Sim, basicamente é. Achei um bocado mais. Pequenina. A salta de piada para gays, com piada de gays, com piada de gays, com piada de gays, com piada de gays, com piada de gays, com piada de gays. O que é que queres que eu te diga acerca disso? E continuar a achar que a cena do programa dele, quando ele estava a fazer a cena do programa, era brutal. E a cena do quarto em que ele se manda para a janela também tem piada. E os campistas. Okay. Mas pronto, não é tão bom como o Borat para mim. Já percebes que tu gostas do Bruno. Bruno foi engraçado. Sim, foi muito engraçado. Respeito. Mais um reboot, porque não? Temos o Blade Runner. E engraçado que o Harrison Ford quer entrar. Portanto, não sei qual é que é o sentido de fazermos o reboot e depois metermos a mesma pessoa lá dentro. Já agora é com a mesma história. Para já há a questão. O que é exatamente um reboot? É um remake? Não, remake é quando tu fazes outra vez a mesma coisa. Reboot é quando tu queres fazer a mesma história, mas de uma maneira diferente. É como, por exemplo, este novo Homem-Aranha que estão a fazer. Sim. É a história do Peter Parker, okay, mas contada de uma forma um bocadinho diferente. Está bem, só que a ideia de um reboot é que já houve uma franchise. Ora, não existe nenhuma franchise do Blade Runner. Para que chamar aquilo reboot? Mas é um filme de quê? O quê, Adriana? É um filme de culto. Portanto, um filme de culto é como franchise. Neste preciso momento a Adriana está a estrebuchar no chão, a espuma a sair-lhe da boca. Comentou-lhe uma veia, alguns. Sim. Mas acho que o Ridley Scott não é completamente doido. Acho que a coisa pode funcionar. Sim, da última vez que ele tentou fazer uma franchise, fez o Hannibal. Não, correu muito mal. Por favor, o fim, aquele fim, como é que... Tu és suposto não te rires daquilo. Qual é o fim? É a cena do avião? Sim, a cena do avião e um bocadinho antes em que ele vai fazer a mioleira. Já não lembro o suficiente do filme. Oh, pá, é daquelas cenas em que eu sei que é suposto ser horripilante, mas eu não consigo deixar de rir. Aquilo é tão ridículo. Aquilo é tão supremamente ridículo. É, não podem ser todos bons. Sim. E também ele fez o reboot do Robin Hood, que também se provou ser pretty forgettable, portanto... É, também foi engraçadito, mas o que é que sabe fazer? O que é que tu achaste do Silvia? Do reboot do... Robin Hood. Eu não vi sequer, não tive curiosidade, acho que a história já está muito batida. Já vi muita coisa com Robin Hood e, portanto, não dispense. Há muito a contar. Honestamente, não há nada assim de muito mais a acrescentar à história. Pois exatamente, és como eu, o único Robin Hood da série é o Douglas Fairbanks. Yeah. O último Robin Hood da série é o herói com as... Ah, sim, está bem, ok. Mas isso aí. Isso aí também estamos a falar de outra coisa. Isso é que era eu. Isso não é propriamente dito um tipo qualquer. Onde é que ele está hoje em dia? Cary Lewis? Eu acho que a última vez que eu o vi foi quando ele fez de pai do. Do Batman. Eu vi-o no Sol. Sim, exatamente. Foi depois de ele ter feito o Sol, ele fez o Batman Begins. Mas ele entrou nos últimos sós. Aí entrou? Foram depois do Batman Begins. Ok, está bem, eu parei de ver não o consegue partir... fazer, não consegue fazer uma personagem séria. Eu parei de ver o só a partir do 3, portanto. Então vamos fazer um pequeno intervalo, o primeiro de todos. Fiquem com os The Kills e DNA. Thank you. Bem-vindos à segunda parte do Director's Cut. Ui! Yay. Em que debatemos filmes. E o primeiro não me de todos, digas, a série. É uma surpresa, ninguém estava à espera desta. Primeiro de todos é o Jovem Adulto, que eu sei que vocês dois viram. É verdade. Venha a vossa opinião. Queres começar, António? Eu ia fazer esta pergunta, mas normalmente são as raparigas que começam, portanto. Bom, é assim, foi um filme que eu gostei bastante. Eu já tinha visto o Jono, que é da mesma argumentista, da Diablo Cody. Gosto imenso da escrita dela e das personagens dela. Viste o Jennifer's Body? Vi o Jennifer's Body, foi uma desilusão, por acaso. Eu gostei mais do Jennifer's Body do que do Juno. Sério? Sim. Porque o Juno estava à espera que fosse bom e achei que uma seca. Não. E depois o Jennifer's Body estava à espera que fosse mesmo mau e foi uma coisa que entreteve. Eu acho que tu gostaste foi da atriz. Sim, a Megan Fox. Da Megan Fox ou da Siegfried, ou como é que ela se chama? Da Megan Fox. Megan Fox. Não é Siegfried. Algum diz que foi isso. Siegfried dos Nibungos. Sim, exatamente. Isso fez-te distrair completamente do quanto o filme é mau. Sim, mas o filme também é só para isso, tirando a violência. Ok, então admites, ao menos. Pronto. Sim, não estava à espera de outra coisa do que o filme. Está bem. Acho que ninguém foi à espera de ver um drama. Uau, esta cena é mesmo profunda. Mas... E tem a Megan Fox, atenção. Isso é que lhe dá profundidade. Ela consegue trazer uma quantidade de dimensões a uma personagem. Ninguém está à espera. É muito profundo, muito profundo. Mas voltando à Jovem Adulta. O Jovem Adulta é um caso muito, muito interessante. Porque a personagem principal não é propriamente alguém com quem nós empatizemos ou de quem nós gostemos. É uma pessoa muito auto-absorvida, muito narcisista. Sim. Exatamente, sim. Mas, no entanto... Tu aprendes a gostar dela. Tu aprendes a gostar dela, exatamente. Sim. E tu, a certa altura, começas a ter um certo nível de empatia com ela. É isso completamente, que queres dizer, exatamente. Completamente. Isso surpreendeu-me pela positiva. Como é que tanto a Charlize Theron como... Patton Oswalt. Exatamente, o Patton Oswalt. Têm excelentes desempenhos nesse filme. E realmente conseguem trazer algo mais às personagens e... Sim, eu percebo perfeitamente aquilo que ela está a querer dizer. É que logo na primeira cena vemos a desgraçada Charlize Theron a dar tratos de polé ao cãozinho mais fofinho que já alguma vez apareceu num filme. Aquilo é impossível. Uma rapariga vai ver um filme e vê aquele cão... Oh! Tão fofinho! Yeah. E de repente a Charlize Theron fecha-o numa mala. Yeah. sem possibilidade de respirar. Isso. Não! Porquê? Mas olha, eu sinceramente dito, eu gostei do filme, eu diverti-me com o filme. A razão pela qual eu não. Eu, quando eu fui ver o filme. E depois eu pus no site que lhe dava 3 claquetes em vez de 4. 3 claquetes é a maneira de nós a darmos estrelas. Vão ver no nosso site, que o Tiago tem de certeza na ponta da língua para nos dizer, que é cinema.ast.utl.pt. E já agora é facebook.com/cinemaparaisto. Sigam-nos. Eu sei, eu acho fantástico. Tu tens sempre isso. Na ponta da língua é fantástico. É praticamente como carregar num botão e sai. É a única coisa que vem preparada também, portanto. Sim, tu estás em casa durante uma data de tempo a repetir essas mesmas frases ao espelho. Exatamente. Aliás, viste a voz com que isto saiu, foi uma coisa profissionalíssima. Mas continuando. Houve pessoas que se derreteram do outro lado. Isto é chocolate puro. Mas então, a razão pela qual eu dou 3 coisas, porque, por exemplo... Eu digo que eu também não achei o Juno uma coisa absolutamente estrondosa. É giro, sim. Arranja uma maneira mais ou menos adulta de lidar com o tema de aborto e não sei quantos mais. Se bem que eu tenho alguma dúvida quanto à eticidade a ver a criança ao longo dos, a passar ao longo dos tempos, sabendo que ela é tua e não sei quantos mais, e ver quem é que são os pais e não sei quantos mais. E, é um bocado duvidoso. Mas o que acontece com o Juno é que aquilo tem uma alma por trás. E apesar de estar a tratar de um assunto que é sério, acaba por ser um filme bastante leve. Agora, Não, acho perfeitamente bem. Eu considero perfeitamente bem. Por exemplo, Os Descendentes, que é o meu filme preferido do ano até agora, basicamente é uma comédia sobre a perda de um ente querido. E é um filme extremamente leve. E no entanto, estamos ali, que é bastante leve, passa-te bastante bem, entra-te bastante bem. É um mar de luau. O jovem adulta é um bocadinho frio na maneira como trata a sua personagem. Sim, nós acabamos por empatizar com a personagem dela, acabamos por ter um story arc que é verdadeiro quanto à personagem dela, mas... Tu querias, no fundo, que a personagem aprendesse efetivamente algo com os seus erros? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a maneira como aquilo acaba está fantástico. Está fantástico com isso. Ok, não tens problema com o final em si? Não tenho problema com o final em si. Eu tenho problema com... Não querias um happy ending? Não é o facto de eu querer um happy ending. Eu tenho um problema quanto ao tom daquilo. Para uma espécie de comédia dramática, que é aquilo que é, aquilo jovem adulto é, torna-se demasiado sério quando tem... Está-me a sair mal. É um estudo de personagem que acaba por ser... demasiado sério, demasiado hands-on, quando na realidade podia ter um bocadinho mais de diversão com a sua própria personagem, porque ela é o douchebag perfeito. É o Jason Sudeikis feminino. Sim. E portanto, faltou um bocado de coisa, mas está bem, ok. Eu percebo o que é que eles tentaram fazer. Não sei totalmente como. Eu tenho a sensação que eles queriam ter que aquilo tivesse saído. Mas, sinceramente, aprecio o esforço e aprecio o filme e gosto do filme e, sinceramente, digo que não estaria deslocado numa lista de filmes que eu gosto. Há uma coisa a acrescentar, Silvia? Não. Então vamos prosseguir para o próximo. Foi o J. Edgar, que eu sei que tu viste, António. Sim. por acaso é um bocado triste quando tu pensas que basicamente depois do Inception, quem foi, eu nunca mais ouvi falar na desgraçada da Juno, como é que ela se chama? Ellen qualquer coisa. Mas é assim, Ellen Page, exatamente. Ellen Page. Sim, ela, a Helena Página. Não é assim que escreve Page, é que... Sim. Ok, Helena Pagem. Sim, está bem, assim está bem. Pois, porque exatamente, uma Helena é um pagem. Quanto muito podia ser Helena Aia, mas isso também já temos a Helena Anaia, portanto. Continuando. Deixa a semântica de parte. Pronto. Ora bem. Toda a gente que entrou no Inception fez filmes fantásticos a seguir. A Marion Cotillard foi para o Midnight in Paris. Tom Hardy fartou-se de entrar em filmes. Assim, o Warrior, que é um filme extraordinário que não devem perder a oportunidade de ver. Sim, e depois o Jason Gordon-Levitt fez o 50-50. O Leonardo DiCaprio foi fazer o J. Edgar, que é muito pavinho. Ah pá, sinceramente. Mas ninguém estava à espera disso. Quer dizer, tens ouvido com o Intis, tu estás à espera de uma cena sempre boa. Sim, quer dizer, eu estava a gostar daquilo, não estava a perceber porque é que as pessoas não gostavam da coisa. Mas, pá, o filme é feito pelo Gordon Lance Black, acho que é o nome dele. Foi escrito por ele. Ele foi o tipo que escreveu o Milk. É um tipo que está ligado às coisas muito LGBT. Poético, não. Ele é gay, está bastante ligado aos LGBT, etc. Okay. E quer dizer, se o J. Edgar supostamente tem uma relação que é um bocado dúbia com um dos seus homens. Uma das suas mãos direitas, que é representado pelo Armie Hammer. É o tipo da rede social. Sim, o tipo da rede social. Os Winklevoss Twins. O tipo que tem a cara descoberta, sim. E quero dizer, no filme ele basicamente é uma espécie de um closeted gay. Nunca quer demonstrar se é mesmo... Quer dizer, ele é gay, mas não é propriamente dito abertamente gay. Estás a falar do... Sim, do J. Edgar. Sim. E quer dizer, o... A maneira como eles fazem o... as cenas entre ele e o Armie Hammer... Pá, eu... Sabes aquele filme, o Jerry Maguire? Nunca vi o Jerry Maguire. O Jerry Maguire, existe uma cena fantástica que é com o Tom Cruise e a Renée Zellweger. O Tom Cruise acabou de se despedir, a Renée Zellweger foi atrás dele, estão os dois no elevador e de repente entra um par de namorados, está aos beijinhos e o namorado é surdo-mudo e então faz um gesto com as mãos para a namorada e depois eles vão-se embora. E... O Tom Cruise vira-se para a outra. O que é que eles acabaram de dizer? E a Renée Zellweger está com um ar perfeitamente horrorizado. Ela diz... Ele disse, you complete me. Ah, é daí que vem isso. Pois. Por acaso, uma ideia fantástica que eu tive. Imagina o Joker a ver o Jerry Maguire. Estou a imaginar, mas porquê? Porque a Joker faz uma referência ao Jerry Maguire no Dark Knight. You complete me. Na cena do interrogatório, estás a ver? Portanto, o Joker viu o Jerry Maguire. Deixa isto. Sim, os psicopatas adoram filmes românticos. É o que eles gostam de ver. Mas então, aquilo é uma cena tão corny, tão absolutamente... Ah! E, sinceramente... Se eu achava isso corny entre um rapaz e uma rapariga... A maneira como eles lidam com isso entre a dois gays... Ah pá, não! Ah, neste preciso momento eu quero fazer um spoiler gigante, mas eu não tenho coragem para o fazer porque senão batiam. Não. Ah, e por outro lado, a maquilhagem daquilo... Pá, houve uma data de gente que disse que a maquilhagem era horrorosa. Pá, daquilo supostamente tem o Leonardo DiCaprio e o Armie Hammer depois em velhos. O Armie Hammer... Parece que tem a cara inchada. É assustador. Eu a primeira coisa... Não pode ser ele, pois não. E depois... Tipo, parece que meteu a cabeça dentro de um vespeiro. É qualquer coisa de assustador. Eu tenho dificuldade em ver o Leonardo DiCaprio como um velhote. Porque ele, para mim, tem um cara de 14 anos. Sim, exatamente. Parece um miúdo. Exatamente. E depois tem aquela vozinha assim... É tudo muito aflautado e depois veres aquilo com um homenzinho que tu quando imaginasses a falar seria uma voz mais ou menos assim muito rouca e não sei quantas mais assim coisa. E de repente ele abre a boca e parece um Happy Tree Friends. Ora, outro filme que estreou já o mês passado foi o Underworld, que tive... Não sei se teve de dizer a oportunidade de ver, mas é mais do mesmo. Para quem viu os outros, é mais do mesmo, tirando a prequel, que é um bocadinho diferente, não tem tiros por todo o lado. Mas quem gostou do primeiro vai gostar deste. História é parecida, volta um bocadinho às origens ao story arc que fez o primeiro Descent. Não é tão mau como o segundo, mas não estejam à espera de muito mais do que explosões e lobisomens grandes e... É uma diversão... Uma história genérica. Sim, é uma diversão mais ou menos Twilightiana. Não é assim. Eu, sinceramente, digo-te... É melhor que o Twilight. É melhor que o Twilight, está bem, porque tem tiros. Tem tiros. Sim. Tem tiros. E tem Bill Nighy. Mas também tem amor. Sim, também. E tem o Bill Nighy. Eu sei que o Bill Nighy está lá, não é assim? Sim, é um dos vampiros. É o pai da Kate Beckinsale, não é? É qualquer coisa assim. Sim, okay. Eu tenho que admitir que o plot me falha um bocadinho ao lado. O plot daqui é ela tem que mandar tiros para ir. Pois exato, exatamente, exato. Qual é o plot? Aquilo entra por um olho e sai pela nuca. Nem sequer chega a entrar por um ouvido. Que eu não, nem sequer tem mandado. Como é que tu vês um filme? Não é por um ouvido, não estás de lado. Faz parte da experiência. Sim. Só faz parte da experiência. Ora, o filme que tu viste foi O Homem no Limite. Sim, O Homem no Limite. Que é também levar uma pessoa ao limite, não é? Sim, quer dizer, eu tenho de dizer que aquele filme, Deus é muito parvo. Deus que aquilo é parvo. Raios. Não é Deus que é muito parvo, pessoas religiosas que nos estejam a ouvir. Sim. É Deus, vírgula, é muito parvo. É um filme. Sim. Pessoas religiosas. Tu tratas as pessoas religiosas como se fosse uma espécie de animal qualquer. Eu? Sim. Pessoas religiosas. Pegas numa pessoa religiosa com uma pinça. Eu não trato animais assim. Ok, pronto. Uma espécie de uma levedura numa caixa de Petri. Sim, é exatamente Sim. isso. É exatamente assim que eu trato as pessoas religiosas. Fala do Homem no Limite. Ok, o Homem no Limite é tão horrivelmente parvo. Por acaso, aquilo tem uma espécie, tem um certo charme em ser tremendamente parvo, mas aquilo é demasiado mau para uma pessoa se divertir com o fato que é parvo. Olha, por exemplo, nós estamos a falar dos Três Mosqueteiros há bocado. Os Três Mosqueteiros é absolutamente parvo, mas tem alegria em ser parvo. É um pateta alegre. É um pateta alegre. É de facto um pateta alegre. Em contrapartida, o Homem no Limite tenta ser um filme sério. Quer dizer, tem um bocadinho de kidding no meio, mas tenta ser um filme sério. Pá, com um plot destes, não dá para ser, um filme sério, não dá para ser um thriller sério. Tu tens de abandalhar ao máximo. Qual é que é mesmo o plot? O plot é basicamente um tipo que, basicamente, eu vou dizer aqui aquilo que está no trailer, é um tipo que foi preso por ter roubado um diamante. E ele consegue escapar-se à polícia, vai para um hotel e ameaça suicidar-se. Só que a ameaça de suicídio, na realidade, é apenas um estratagema, uma diversão para outras pessoas, para o irmão e a futura cunhada, digamos, irem roubar o diamante na casa ao lado. E sim, é isto. E basicamente o único que ele tentar a fazer é incitar a multidão a gritar e não sei quantos mais, que é para não repararem que vai haver uma explosão. Eu acho que o facto da IMDb recomendar, na parte em que recomenda filmes às pessoas que gostaram do Man on the Edge, a principal recomendação é o Limitless. Eu acho que diz muito sobre esse filme. Eu não concordo nada com essas recomendações. Margin Call, a Tinker Tailor Soldier Spy, Panic Room! Estão a gozar comigo! Panic Room é interessante! O Panic Room é divertido! Agora, sinceramente, raios... Calma, que és a bomba de asma. Ventilos. Sim, ok. Vamos para o intervalo? Já passou. Vamos fazer um intervalo. Ok, sim, vá. Sério, a última parte do Director's Cut. Depois deste espetacular momento de música do Sr. António, vamos passar às últimas análises. Temos aqui o Crónica, nós vamos os dois ver. Sim. Queres começar tu ou começa eu? Começa tu. Começo eu. Eu gostei bastante do Crónica. Para já eu gosto de filmes de found footage. Gostava bastante do Blair Witch quando era mais novo. Hoje em dia não sei porquê, porque vi-o recentemente e não tem piada nenhuma, não acontece nada durante o filme todo. É uma espécie de desilusão. Mas era inovador para a altura, atenção. Para a altura era altamente. E esse estava para caraças. Gosto bastante do Cloverfield. O Cloverfield é um guilty pleasure tremendo meu. É um dos filmes que eu mais gostei. Mas toda a gente odiou aquilo quando saiu, porque estava à espera de uma coisa completamente diferente. Este Chronicle... E quero dizer, também não consegues fazer um bocadinho melhor do que a imagem da cidade em ruínas e não ver absolutamente a razão pela qual aquilo aconteceu. Tu vês a razão pela qual aquilo aconteceu. Sim, depois no filme mesmo, mas o hype do filme não foi para caramba, quer dizer... Foi do filme que teve a cena mais viral. Pois, exatamente. Não lembro nada como... Não lembro nenhuma outra coisa que tenha sido tão... Da conta de marketing. Fotos, sim. Era manga, era tudo que eles fizeram, sim, sobre aquilo. Acho que a ideia era que havia uma estação petrolífera algures e um satélite caiu e eles estavam, sim, lá para baixo e isso é que acordou. E ainda por cima era a do tipo que tinha feito o Lost, e naquela altura o Lost era a última maravilha desde Pão de Forma. Epá, o JJ começou a fazer o Lost, o gajo escreveu tipo o plano inicial e depois o Damon Lindelof e o resto é que levou aquilo para a frente e depois andámos ali perdido. Não quero falar de uma das experiências mais traumáticas da televisão. A Silvia acho que sabe do que é que eu estou a falar. Completamente, sim. O Chronicle abusa um bocadinho da gimmick que é o found footage, quando começa lá para o final, sim, a usar tudo para gravar imagens. Não, quer dizer, a ideia é interessante, mas a maneira como eles arranjam para que ela se torne interessante, porque ele basicamente, normalmente nos filmes de found footage tu tens apenas uma câmara e uma pessoa que está sempre por trás da câmara a filmar tudo. Sim. Aqui eles utilizam a coisa de found footage de uma maneira mais interessante, que é basicamente... Tudo o que grava é utilizado. E eu acho que isso é uma maneira interessante. Só que existe uma coisa no fim que eu não posso contar, mas que é basicamente... É um exagero. É muito exagerado. Passa, por sim. mim passa. Essa por mim passa. Eu acho que aquela parte de haver outra pessoa que também anda sempre com uma câmera, essa parte para mim é pior do que... O que é que nós estamos a falar? Ok, eu não tenho qualquer problema. Existe uma data de gente que faz vlogs. Uma coisa é fazer um vlog, outra coisa é estar constantemente a filmar as coisas. Eu até percebo que a personagem principal anda sempre a filmar porque o tipo já era assim meio marado da cabeça. Mas a outra rapariga que anda lá a filmar. Ah, sim, exatamente. É um bocado sim, está bem, ok. Se estás a falar daquela cena do. Da porta. Eu fui para a cama com este tipo. Aconteceu! Essa parte eu até compreendo mais ou menos, que é uma espécie de diário pessoal dela. Sim, mas a parte da porta, em que ela vai abrir a porta e está a gravar, tipo... Sim. Ela faz isso com toda a gente, testemunhas de Jeová e tudo. Sim. É um bocadinho... Não, ela depois junta tudo num gag reel e posta no vlog, portanto... É os bloopers. Sim. Os bloopers do dia. Sim. É uma série de piadas de género. Knock, knock. Então estamos a falar de quantas claquetes para este filme? Eu dei-lhe 4. Este menino acho que lhe deu 3, não foi? Eu dei 3, mas estou na dúvida se hei de dar 3 ou se hei de dar 4. É mais ou menos o mesmo caso que aconteceu com o Jovem Adulta. Só que, enquanto que o Jovem Adulta, eu tenho a certeza que aquilo é um 3,5, em vez de ser um 4 ou um 3, no Crónica eu tenho dúvidas acerca de coisas, a razão pela qual eu tenho de ver o filme outra vez. Porque isto é assim, o Crónica... É um filme que... Eu devo dizer que eu adoro filmes de super-heróis. Apesar de vocês me terem visto aqui a fazer rants acerca do... Capitão América e não sei quantos mais. E o facto de eu não gostar do Incredibles. Quer dizer, eu vejo que é divertido, se mas... Se mal do Lanterna Verde é que eras um homem, pá. Mas eu não vi o Lanterna Verde. Não vejas, então. És dos... Abençoados. Eu já vi uma coisa, um super-herói verde naquele ano e foi uma experiência traumática. Foi um bocadinho. Foi. Chama-se o Green Hornet. Foi. Esquece, feito. O verde não foi o ano. Sim. O 2011 não foi o ano do verde. Não. Mas então, foi o ano do rosa, porque o Drive estava em rosa e o Bridesmaid estava em rosa. E é um ano rosa. Mas então, Acho que a história é interessante. Eu acho que a história é interessante. Acho que o desenvolvimento da personagem principal é um bom caminho. As coisas correm mal. Gosto da forma como se desenvolve no final, da coisa não correr bem de maneira nenhuma e o tipo ainda fazer mais disparates. Sim. Nós estamos a falar sobre a forma como ele pega numa, sem estragar nada, numa coisa que é do pai, que é uma pessoa que ele odeia e acaba por usar uma coisa dele. Ok, basicamente isto é assim. Como deu para perceber através do trailer, uma das... Basicamente, uma das personagens vai começar a cair para o lado do mal. Mais ou menos como uma espécie de um magneto. Um magneto entre as coisas. E quer dizer, o meu primeiro problema é o facto de... De ter sempre de ser... Porquê é que tem de ser um showdown entre brancos? Quer dizer, existe lá o miúdo preto. Porquê é que tem de ser um showdown entre os miúdos brancos? Ok, está bem, são primos, mas quer dizer, raios. Não podiam arranjar uma maneira um bocadinho menos óbvia de tentar... Então, mas a coisa assim fica mais pessoal. Mas é que quer dizer... Mas se ele estivesse a lutar contra o negro, já havia alguém que dizia porque é que ele tinha que estar a lutar contra o negro. Não. Porque tinha que ser o inimigo. Não, porque é o branco que é o coisa. O vilão, e, que é o vilão e o negro que é o coisa. Quer dizer, é mais ou menos aquilo que acontece com o Kill Bill, só que praticamente... Só que em vez de ser uma mulher, é um negro. E quer dizer, supostamente é um filme que é direcionado a pessoas brancas, não é? É um filme de blaxploitation. Olha que o exploitation não é virado para pessoas negras. Normalmente. Também. Normalmente. Mais ou menos. Raios. Normalmente. Mais ou menos. Em princípio, não. Eu se pudesse, eu agora dava-te uma belinha. Mas estou a uma distância segura. És espetacular deste lado. Sim, mas então. Mas acho que o filme está a correr. Eu acho que desenvolve mais, tem mais história e mais profundidade a personagens que nós vemos em filmes que custam campadas de dinheiro a fazer. Eu tenho, sim, exatamente. Eu tenho um bocado de dúvidas acerca daquele, enfim, que para além de ser abrupto, não ajuda muito bem à personagem do mal, porque supostamente ele está a tornar-se um super vilão. E quer dizer, ele inclusive arranja a máscara do super vilão e não sei quantos mais, só que arranja aquilo de uma maneira inteligente, que é precisamente aquela coisa que ele vai buscar ao pai, porque o pai foi um bombeiro e ele veste-se com o fato de bombeiros do pai. Tinhas que spoiler isso. Eu tenho de spoiler isto porque isto é uma ideia super inteligente, pá. É das ideias mais inteligentes de um fato de coisa desde o Unbreakable. Em que ele vai a lutar os maus contra o fato de segurança. E basicamente eu gostava de poder ter visto mais. Poder ter explorado melhor a relação dele com o pai, que é uma das principais razões pela qual ele cai para o lado do mal e não sei quantos mais, e quer dizer, basicamente é esse o meu problema que eu tenho com o filme. Eu acho que, sinceramente, eu recomendo o filme a ver, mas enquanto eu não vir o filme outra vez, tenho a camada de frustração que aquele filme causou em cima. E só vendo uma segunda vez é que eu conseguirei avaliar como deve de ser. De resto, acho que se recomenda. Sim. Acho que não vão perder muito tempo com o filme. Com certeza, vão ver o Chronicle. Muito obrigado por terem estado os dois. Foi um prazer ter-vos aqui. Obrigado também pelo convite. E... Não tens de quê? Ok. Vamos. António, o que é que tu tens para esta semana? A pedido de várias famílias, nomeadamente o Tiago. Sim, eu sou uma família. E o Figueirinha também, que ele também pediu. Somos uma família, sim. Nós os dois. Sim, nós os três. Somos a mag... Sim. O Figueirinha é a mãe, pode ser? Pode ser. Ok. Hip to be square, Huey Lewis and the News. Força. Até para a semana, pessoal.